Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que o medo tem início a partir de situações de gatilho que estimulam o estresse? Medo é uma característica inata do ser humano. Todo ser humano tem medo, e isso faz parte da evolução humana e está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Mas em alguns casos, o medo pode nos paralisar e impedir de executarmos determinadas atividades, cumprir nossas metas e objetivos. Geralmente, nossos medos vão em 3 direções: medo de perder, medo do processo e medo do fracasso. Existem os medos reais, que sinalizam possibilidades reais de perigo, e os medos irracionais, que são a maioria dos medos que temos, porque o medo em si é produto da nossa mente diante das situações e, portanto, podem ser trabalhados e superados. Existem alguns medos mais comuns na maioria das pessoas, como medo do escuro, de altura, insetos, sangue e por aí vai. É válido lembrar que medo não é o oposto de coragem. Mesmo quem tem coragem, tem medo. O medo é como uma planta. Quanto mais você cultiva, mais ela cresce. O medo cresce à medida em que você não o enfrenta, que você procrastina o enfrentamento. O medo cria vida própria em nossa cabeça e só cresce. O medo é produto da nossa mente, portanto temos que vencer nossos medos e cultivar a nossa mente com pensamentos mais funcionais. Se o seu medo é recorrente e atrapalha o seu dia a dia ou te impede de aproveitar oportunidades, te aconselho a procurar um psicólogo. O medo sempre é melhor tratado com um acompanhamento e com suporte. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.